7 no 7, apenas informar, vai necessitar da potência de motor para acionamento do outro. Torre copiou 107 no 7. Gente, nessa posição aí, você vai dar potência, confirmando? Afirmativo. O 898, autorizado. Sua decolagem 160, 10 nós. Isso é o 598. Salvador Juliette, Quebec, bloco para ingresso, Pationa. Quebec agora está ingressando, Pationa. Afirmativo. Todo bom dia, 5808, pronto para pushback e acionamento. A posição é a de número 2. Aguarde o push, 5808. Guardando. 93 na alta. Correio, ingressa Kilo Pátio 3. Ingressará na Kilo Pátio 3, 5973. 5898 aos 29, 1935. 1935. 7-7, temos estimado táxi. Velocidade voa direto, Leda. 5898, bom dia. Contato radar na decolagem, suba 340. Prossiga direto, Leda. Obrigado, senhor. 340 para a direita, 58. Para o táxi Webjet 571 no 7, está com 52 a bordo, 3 horas e 50, terna com 20. Gente, 152 no POB, táxi até através do portão 5. Até através do portão 5, 57 no 7. Ando através do gate 5517. Gente, vai tentar o trato da sua companhia, tá andando no reboque e vai segui-lo até o ponto de espera. Afirmativo, vai seguir o web ali também, o 5717 até o ponto de espera. Para o táxi, objeto 5808, 71 é o PLB, 4 horas de autonomia, alternando o galeão. Gente, reporta nosso cara pronto, 5808, 1013. Reporta nosso cara pronto, 1013, assustado, 5808. Check 3, chamando torre, 198, direção ao meia. 36, vamos travar. Quebec, após os dois tráficos dessa companhia, prossiga, Sr. Box. Afirmativo. Salvador, voo no 804. 804, cheque trem, voo autorizado, pista 10, o vento em Salvador é 140, meia dúzia. Livre pouso na 10, voo no 804. Cheque trem. Começar a trabalho. Para 4 mil pés, o altímetro 1013. Na ponta 4013, no teto. Espera, objeto 5808, pronto. Após o pouso do Boeing na final, 5808, ali em Lima. Após a passagem, ali mantém o objeto 5808. Salvador, é o Tom Mike, X-Ray Delta, informa o Delta do giro de motor e marcha lenta. Muito obrigado e um bom dia. X-Ray Delta, gente, bom dia. Salvador, bom dia, o Tom 3201, informação Golf para cópia com PIN 3360. 3201, ciente, informação agora é o céu, aguardo coordenação, confins. Ciente, voltar 3201. Cinco, prossiga para 2000 pés, está autorizado o ILS X-Ray, reporte o localizador. 2000 pés, autorizado o ILS X-Ray, reportará no localizador, gol no 995. Após a colagem tráfego dessa companhia, a linha mantém. A linha mantém após a decolagem da web 5717. 804, solas 36, na minha escuta, táxi Alfa e Juliette, portão 10. Alfa e Juliette, portão 10, gol 1804. 708, 170 com 8, autorizado a decolagem. Bom dia, sendo identificação, chegada Bonf, desça para o 050. Identificou Bonf, 050-1607. Decola 10, direita da Euleda, após Leda Bridge. Bridge, o senhor voa após a Pesolou no 6, controle 1935, o senhor transponde 5067. Passando 360 para com o fim, decola da pista 10, seguiu saída da Euleda, após Boa Bridge, a Pesolou 16 aerovia. Transponde 5067, controle 119-35. 201 no correto, repasse pronto. Já estamos prontos no 08, usando 3201. Coletivo, está pronto, puxa. Afirmativo, pushback e acionamento. Boa noite, 04, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio. Ingresso 804. 3201 autorizado, puxa, reporte táxi. Reportarei, eu sou 3201. 08, decolada 381935, bom voo, bom dia. Alinhado próximo 57 no 7. Excelente, mantém a posição na guarda de 1 a 2 minutos, devido a perfil de saída. Afirmativo, guardado 57 no 7. Alinhado contra 1. Salvador, bom dia, gol no 897, formação gol. Bom dia. Bom dia, obrigado, hein? Nada. Não, chegada Ponce, desça ao 0620. Na Bonf, desce 060, voo 1897. Chama o controle, velho. Copiei. Chama o controle, 5808. Afirmo, 1935, bom voo. Bom dia. Controle, bom dia, web 5808, decolou suas coisas. 808, bom dia, contato radar na decolagem, suba 340, saída Gole. Saída Gole, 340. No 7, autorizado a decolagem, 60 graus, meia dúzia. Autorizado, 57 no 7, iniciado. Mike Tango Juliette, bom dia, sendo identificação, na chegada Mari, desça ao 050. Mari, 050. Salvador, gol no 995, estabilizado no localizador. Gol 995, completa ILS X-Ray, chama Torre, 1-8-16. Completando, chama Torre, 1-8-16, gol no 995. Portão 10. Mantenha aguardando o portão 10, 1804. Torre, Salvador, bom dia, gol 1995, estabilizado no localizador X-Ray. ILS X-Ray, estão no 0. Gente, o 95, cheque o trem. 995, baixado e checado. Gente, no 995, pouso autorizado na 10-160 com 089. Autorizado pouso, gol no 995. 57 no 7, 41, 1935, com a volta. 1935, 57 no 7. 093. Controle Salvador, bom dia, objeto 57 no 7, decolou, vai passar 1500 na sua escuta. 57 no 7, bom dia, contato, radar na decolagem, suba 340, saída da EL. 340 da EL, 57 no 7. possibilidade de voar da EL 5717? Direto da EL, autopista livre. Da EL livre então, 5717, obrigado. Estando Juliette, confirma pro que tá voando. Mas estamos nessa abrindo 5 graus à esquerda aqui para evitar formações. Gente, calma, Juliette. Oi, Salvador, tá 3201 no Parotan, 89 POB, 3 horas, 10 de autonomia, alterna cabeça. A transmissão foi um pouco entrecortada. 89 a bordo? Estimativo 89, 3 horas e 10, autonomia alterna Campina. Ciente, autorizado o táxi via Pátio Índia, ajuste 1013, reportando, espera pronto. Pátio Índia 1013, reportarei, então 3201. Após a passagem do Airbus, autorizado prosseguir para o portão 8. Gente, após a passagem do Airbus, autorizado para o portão 8, confirme. O número 607, prossiga para 3.000 pés, 1013 altímetro. 3.000 pés, 1013, voo 607. Solos 45, na minha escuta Alfa, Juliette, portão 062. Na sua escuta Alfa, Juliette, pro portão 62, agora 95. Autorizado, ingresso e decolagem 150 com 10. Autorizado, ingresso da e decolagem, rotação 3201. Etap até o 050, mais São Juliette. Chame Centro Recife, 1288, alterno 260. Recife 288, alterno 0, bom dia. 897, prossiga para 4 mil pés, o altímetro 1013, reduza 2100 nós. 1013, 4010, reduzindo, gol no 897. Gol 95, prossiga para o portão 612. Portão 612, gol 995. 3201, decolado aos 48, 1935. 1935, boa. Boa. Controle Salvador, tá 3201, vai passar 2000 pés na Dael. 3201, no contato, radar na decolagem, suba 360, sair Dael. 360, pode iniciar a curva para o de Dael? Direto Dael, sem motivo. Gente, 3201. E 050, Marcos e Juliette. Que prossiga para 3000 pés, 10 no 3 é o altímetro. 3000, 10 no 3, Marcos e Juliette. No 607, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Way, reporte localizador. Para 2000 pés, X-Way, no 607. Salvador, muito bom dia, TAN 3171, informação Golf, nível 340, Guarulhos. 3171, bom dia, só um minutinho pra cópia. 251, 3325, 5717, obrigado, boa. Boa. No 5, bom dia. 140, 8 nós, ajuste 1013, pouso autorizado na pista 10. Pouso autorizado 10, gol no 7 no 5. De 3000, o Martin Juliette? Gente, mantenha. 71 pronto a cópia. Então 3171 cópia. Está pronto para chegar. 3171 está autorizado Guarulhos, 360, via 350. Decolagem da 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda Bobidev. Controle 1935, transponder 5071. Guarulhos autorizado 360, 350. Dael, Leda, IDEV, 1935, controle 5071, é o transporte do TAN 3171. Correto, 1935. Controle, reporte para táxi, autorizado, puxa. Puxa, autorizado, reportar a táxi, TAN 3171, obrigado. 235, o limite ao curso do localizador. Direita 235, o limite ao curso, gol no 8-7. Estabilizado o localizador, gol 1607. 1607, completa LS X-Way, chamando torre 18, decimal 6. 286, gol 1607, bom dia. Mike Tango Juliette, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Way, reporte localizador. Para 2000, autorizado X-Way, Mike Tango Juliette. Você já atingiu 4000. 1897, prossiga para 2000 pés, 1013 ontem. 2013, 987. Torre 1607, visual baixado. Gravado também. Gravado também. Pouso autorizado 90, 140 10 nós, ajuste 1013, 1607. Livre pouso 1607. No 897 para o localizador, esquerda, proa 145, é ponte estabilizado. Esquerda 145, autorizado de Alesca, para trás estabilizado, gol no 897. Passando da Elta 3201. 3201, confere, chame Centro Recife 1251, alterno 3325. 251-3325, bom dia. Bom dia. 3517, bom dia, sendo identificação, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o altímetro 1013. 4 mil pés, 1013, Bonf, 3517. Mike Tango Juliette, completa LSX-Ray, chamando Torre 1836. 186, obrigado, até já. Estou em Salvador, bom dia, Mike Tango Juliette, a 2 do externo. Tango Juliette, continue aguardando sua Libra, segundo. Direita Alfa da Juliette, chama 1607. 715, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, dona 715.